Deus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa. Em Jesus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa. Ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu falo: estou aqui, porque eu me arrependo. Preciso de ti pra me fortalecer na caminhada que o Senhor, com seu amor fraternal, nos leva muito além. Ouvindo a sua voz, chegou até chorar. Sem sentir, não consigo respirar. Pai, olha os meus irmãos, sem direção, como eu também um dia fiquei. Mais cansado eu estava, e o Senhor me aliviou. Até onde você quer chegar, com essa angústia, essa solidão? Oh meu Deus, tem uma solução. Abre o seu coração, para em seu templo ele habitar. Através da graça, através da graça. Jesus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa. Em Jesus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa. Manos e minas, o Senhor existe, pode crer, pois ele é fiel. Para aquele que tem um firme fundamento, que é a fé, que nos fortalece e nos deixa de pé. Lendo a Bíblia aprendo que pela fé e confiança no Senhor, somente uma palavra o meu criado paralítico andou. Nunca vi tamanha fé que há no homem, o centurião. Às vezes fico viajando no que Deus fala pra mim na caminhada. Hoje eu entendo e dou graça por ele ter me olhado lá do céu e ter tido misericórdia de mim, para eu conhecer o que ele tem pra me oferecer. Antes eu criticava e pra igreja era mó careta. Ouvi o pastor falar as coisas que não tinha noção. Hoje eu entendo porque Jesus abriu minha visão. Em Jesus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa. Em Jesus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa. Hoje estou aqui pra te falar, coloque sua fé em prática, junto com a obra, sem ela é morte. Deus é amor e também justiça, creia você que há uma nova vida. No fundo da caverna, Jesus ressuscitou Lázaro, pode crer. E se você estiver no fundo de uma caverna, sem nenhuma solução, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com ele sempre tem uma saída, é só você se render ao Senhor. Por causa do seu amor, sofreu na cruz, então que nós vivemos nessa luz. Quem nos conduz à salvação, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua justiça, a sua justiça. Em Jesus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa. Em Jesus há uma solução, deixa ele viver. Sem ele não tem saída, isso é só pra quem precisa.